Leonard Cohen. Uma fenda que deixa a luz passar. Um programa de Inês Martins. Leonard Cohen é um cantor, compositor, poeta, escritor e pintor. Nasceu a 21 de setembro de 1934 em Westmount, um subúrbio anglófono de Montreal, no Quebec, Canadá. I step into an avalanche. It covered up my soul. De acordo com os registros, foi numa sexta-feira, às 6h45 da manhã. De acordo com a história, foi entre a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. You who wish to conquer pain, you must learn to serve me well. Cresceu numa loja de roupa. Nathan Cohen, o seu pai, um judeu canadiano que prosperou na vida com um negócio de vestuário de qualidade. A Friedman Company era conhecida pelos seus fatos formais e Nathan adorava vestir-se formalmente. Marcia Klonitsky, mãe de Leonard, 16 anos mais nova que seu marido, era uma judia com antepassados lituanos. Ele herdou da sua mãe o cabelo grosso e ondulado e os olhos escuros e profundos. Recebeu dela o seu carisma, a sua melancolia e a sua música. Do seu pai, obteve a altura, a magreza, a decência e a paixão por fatos. Not at the center of the world. Os Cohen tinham uma criada, uma ama, um jardineiro e um motorista. Não é segredo nenhum que a sua família era privilegiada. Leonard Cohen nunca negou ter nascido no lado certo da vida, nunca negou a sua maravilhosa educação, a sua família, nunca mudou o seu nome nem nunca fingiu ser quem não era. You did not raise me there. Your laws do not compel me. Muito novo, começou a ter interesse por hipnose. Comprou um livro que afirmou ser o mais perfeito, completo e de mais fácil de compreender curso de hipnose do mundo. Tendo tido sucesso com as experiências em animais, quis avançar para uma experiência em humanos e pediu à sua criada para participar. Meteu-se à sua frente e disse-lhe uma voz lenta e profunda para relaxar os músculos e para o olhar nos olhos. Pegando num lápis, moveu-o devagar em frente aos seus olhos, para a frente e para trás, para a frente e para trás, para assim a pôr em estado hipnótico. Cohen, de seguida, pediu à empregada para se despir. The crumbs of love that you offer me, they're the crumbs I've left behind. Que momento grandioso deve ter sido para o jovem. Esta experiência de desejo e ânsia sexual. Estar diante de uma mulher nua, na sua própria casa, convencido que o resultado foi conseguido simplesmente por talento, estudo e mestria de uma arte e imposição da vontade. I have begun to long for you. Love me. quite so fiercely now when you know that you are not sure. It is your turn, beloved. It is your flesh that I wear. Cohen frequentou a Rosalind Elementary School e, em 1948, a Westmount High School. Estudou música e poesia. Mostrou-se especialmente interessado na poesia de Frederico García Lorca. O Big Bang, de Leonard Cohen, o momento em que a poesia, a música, o sexo e a sua ânsia espiritual colidiram e se fundiram pela primeira vez, aconteceu nos anos 50, entre os seus 15 e 16 anos. Estava numa biblioteca quando abri um livro com uma seleção de poemas de Frederico García Lorca. Ao folhear as páginas, foram num poema intitulado Gacela of the Morning Market, Gacela del Mercado Matutino. Ao ler o poema, nunca tinha sentido aquela sensação. Lorca era espanhol, homossexual, antifascista e que foi executado pela milícia nacionalista quando Leonard Cohen tinha 2 anos. Era um dramaturgo e colecionador de música popular espanhola, assim como poeta. Os seus poemas eram obscuros, harmoniosos e emocionalmente intensos. Escrevia como se a música e a poesia fizessem parte do mesmo suspiro. As palavras de Lorca pareciam iluminar uma paisagem em que Cohen caminhava sozinho. O poeta espanhol apresentou a tristeza e o romance a Leonard Cohen. E tal modo o admirou que acabou por dar o nome de Lorca à sua filha. Leonard Cohen começou a escrever poemas desde muito cedo. Não tentou imitar Lorca, não me atreveria, disse ele. Mas Lorca deu-lhe um empurrão para encontrar a sua própria voz. Ao longo dos anos, sempre que lhe perguntavam o motivo pelo qual escrevia poesia, respondia que era para conseguir mulheres, dizendo que antes do rock and roll, os poetas tinham o monopólio das mulheres. A primeira vez que publicou um livro foi em 1956, intitulado Let Us Compare Mythologies. A primeira edição é considerada rara e atinge valores elevados no mercado. O livro consiste numa larga seleção dos poemas que ele escreveu enquanto estudante na McGill, entre os 15 e os 20 anos. Apesar de ser jovem, já são bastante evidentes as suas opções: amor, poder, religião, poesia. Cohen continuou a escrever poesia e ficção nos anos 60 e preferiu viver quase como um recluso, ou ermita, quando comprou uma casa em Hydra, uma ilha grega. Enquanto vivia e escrevia em Hydra, Cohen publicou uma coleção de poesia chamada Flowers for Hitler, em 1964, e 2 romances chamados The Favorite Game, em 1963, e Beautiful Losers, em 1966. O romance The Favorite Game teve um caráter autobiográfico sobre um rapaz que descobre a sua identidade através da escrita. Em adolescente, aprendeu a tocar guitarra e formou um grupo de country folk chamado The Buckskin Boys. Apesar de, inicialmente, ter tocado uma guitarra acústica normal, cedo a trocou por uma guitarra clássica depois de ter conhecido um guitarrista espanhol que lhe ensinou alguns acordes e algum flamenco. Este guitarrista, por quem Cohen disse que todas as mulheres da sua cidade se apaixonaram, acabaria por se suicidar. Neste guitarrista podemos ver muitos dos elementos futuros que formariam a lenda de Leonard Cohen, artista, sedutor e devastado pela depressão psíquica. Mas, disse Cohen, aquilo que ele lhe ensinou, os seis acordes e aquele padrão próprio, é a base de todas as suas músicas. The guests are coming through. Cohen andava sempre com um caderno atrás. Estava constantemente a escrever e a desenhar. Era como uma necessidade de pôr palavras e imagens para fora da sua mente. Cohen publicou os seus primeiros poemas em março de 1954. Those who dance begin to dance. Those who weep begin. And welcome, welcome, cries a voice. Let all my guests come in. And no one knows where the night is going. No one knows why the wine is flowing slow. Go stumbling through that house in lonely secrecy. Sing, do reveal yourself, or why hast thou forsaken me? And no one knows where the night is going. Torches flare, the inner door flies open. One by one, they enter there in every style of passion. And no one knows where the night is going. It's going, and no one knows why the wine is flowing. Take their sweet repast while house and grounds dissolve, and one by one the guests are cast beyond the garden wall. And no one knows where the night is going, it's going, and no one knows why the wine is flowing. Those who dance begin to dance. Those who weep begin. Those who earnestly are lost and lost again. And no one knows where the night is going. One by one, the guests arrive. The guests are coming through. The broken-hearted many, the open-hearted few. And no one knows where the night is going. Ser graduado na Universidade McGill em 1955, Cohen decidiu ir para Nova York. Publicou poemas e, nos anos 60, ficou interessado pelo movimento folk de Greenwich Village e, com o seu passado em música escrita, compor canções foi um passo natural. Cedo, começou a criar e a lançar música pop e folk rock. Em 1967, fez a sua estreia musical no Newport Folk Festival. Este evento estimulou a sua fama e assim continuou a atuar publicamente em Nova York. John H. Hammond, representante da Columbia Records, assinou um contrato com ele. Nesse ano, publicou o seu primeiro álbum, Songs of Leonard Cohen. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know. Songs of Leonard Cohen contém algumas das suas músicas mais célebres, como Suzanne, referindo-se a Suzanne Verdade, a namorada do escultor Armand Vaillancourt, com quem teve uma relação platónica. She gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. Suzanne teve 19 tentativas falhadas durante a sua gravação. É a primeira faixa do álbum. É sobre uma mulher que inspira a visão de Jesus. Primeiro a caminhar pela água, depois, abandonado pelo seu pai na cruz. Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know

I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, oh, so long, that dance, and we began to laugh and cry and cry. Songs of Leonard Cohen foi editado. Cohen tinha 33 anos, foi lançado em 1967 e tornou-se numa obra de culto nos Estados Unidos da América e no Reino Unido. Os críticos consideraram-no um ótimo álbum para descrever os cânones de Cohen. I believe that you heard your master sing when I was sick in bed. I suppose that he told you everything that I keep locked away in my head. Your master took you traveling. Well, at least that's what you said. And now do you come back to bring your prisoner wine and bread? Mark Deming disse: as 10 canções de Songs of Leonard Cohen foram construídas com grande beleza, com uma qualidade artística que poucos ou nenhum dos poetas de canções conseguiram atingir durante algum tempo. Mas o que mais se realça nestes temas não é a técnica de Cohen, por muito soberba que seja, mas sim os seus retratos de um mundo dominado por amor e luxúria, raiva e necessidade, compaixão e traição. Then he touches your lips now so suddenly bare of all the kisses we put on some time before. And he gave you a German shepherd to walk with a collar of leather and nails. And he never once made you explain. O que distinguia Leonard Cohen eram as letras, a melodia e o modo como afinava a sua guitarra com tanta suavidade. É um tipo de música muito único e frágil, que facilmente podia ser destruído. Leonard Cohen ficava ali com a sua guitarra a entoar a sua canção e nós tentávamos criar algo à volta daquilo que servisse de complemento. O objetivo era fazer parte daquilo, mas de uma maneira muito transparente, sem fazer distrair da sua letra e melodia. And he took you up in his aeroplane, which he flew without any hands. And you cruised above the ribbons of rain that drove the crowd from the stands. Then he killed the lights in a lonely lane and an ape with angel glands. He erased the final wisps of pain with the music of rubber band. And now I hear your master sing. You kneel for him to come. His body is a gold string that your body is hanging from. His body is a golden string. My body has grown numb. Oh, now you hear your master sing. Your shirt is all undone. And will you kneel beside this bed that we polished so long ago, before your master chose instead to make my bed of snow? Your eyes are wild and your knuckles are red and you're speaking far too low. No, I can't make out what your master said before he made you go. And I think you're playing far too rough for a lady who's been to the moon. I've lain by this window long enough. You get used to an empty room, and your love is some dust in an old man's cuff who is tapping his foot to a tune. And your thighs are ruined, you want too much. Let's say you came back sometime too soon. I loved your master perfectly. I taught him all that he knew. He was starving in some deep mystery, like a man who is sure what is true. And I sent you to him with my guarantee I could teach him something new. And I taught him how you would long for me, no matter what he said, no matter what you do. I believe that you heard your master sing while I was sick in bed. I'm sure that he told you everything I must keep locked away in my head. Your master took you traveling. Poucos músicos conseguiram criar uma obra de estreia tão marcante e duradoura. And now do you come back to bring Songs from the Room? É o segundo álbum de Cohen, lançado em 1969. Chegou ao lugar 63 no Billboard Top LPs dos Estados Unidos da América e o segundo lugar nas tabelas do Reino Unido. You kept right on loving, I went on a fast. Now I am too thin and your love is too vast. But I know from your eyes, and I know from your smile. Cohen continuava a mostrar sinais de insegurança a gravar. Então Johnson criou uma atmosfera mais hospitaleira. For a while I choose the rooms that I live in with care. The windows are small and the walls almost bare. There's only one bed and there's only one prayer. I listen all night for your step on the stair. But I know from your eyes, and I know from your smile, that tonight No estúdio, Daniels e os outros músicos foram solicitados a ouvir Cohen para poderem entrar completamente nas suas canções. Foi como misturar cores. Cada um tinha de ser uma das cores para resultar. Mais tarde, Johnson disse que o álbum era como uma pintura, não um registro sonoro, e descreveu o seu papel como de guarda-costas musical, protegendo Cohen e a sua música de intrusões artificiais e da falsificação do som. Remember, that's a fine memory, and I know from her eyes, and I know from her smile, that tonight will be fine, will be fine, will be fine, will be fine, for a while.

reached out for me. But I swear by this song and by all that I have done wrong, I will make it all up to thee. I saw a beggar leaning on his wooden cross. Said to me, you must not ask for so much. And a pretty woman leaning in her darkened door, she cried to me, hey, why not ask? Story of Isaac é um tema baseado no Antigo Testamento, na história em que Deus ordenou a Abraão para sacrificar o seu filho, Isaac, testando assim a sua fé. The door it opened slowly. My father, he came in. I was 9 years old. And he stood so tall above me. Blue eyes, they were shining. His voice was very cold. Said, I've had a vision, and you know I'm strong and holy. I must do what I've been told. So we started up the mountain I was running. Em 1988, Cohen explicou a John McKenna que a canção Story of Isaac era um antiprotesto, mas acrescentou: fui muito cuidadoso com esta canção. Tentei pô-la para além do que é um puro e simples protesto anti-guerra, apesar de também o ser. Porque no fim, diz que seja para o homem de guerra ou para o homem de paz, o pavão abre o seu leque mortal. Por outras palavras, não é necessariamente pela guerra que estamos dispostos a sacrificar-nos uns aos outros. Se tivermos uma ideia, uma qualquer magnífica ideia, pela qual nos estivermos dispostos a sacrificar, não tem necessariamente que existir um oponente ou uma ideologia, mas seres humanos, tal como são, vamos sempre arranjar formas de pessoas morrerem por algo absurdo que nós definimos como importante. Then my father built an altar. He looked once behind his shoulder. He knew I would not hide. Who build the altars now to sacrifice these children? You must not do it anymore. A scheme is not a vision, and you never have been tempted by a demon or a god. You who stand above them now, your hatchets blunt and bloody, you were not there before. I lay upon a mountain, and my father's hand was trembling with the beauty of the word. And if you call me brother now, forgive me if I inquire just according to whose plan. When it all comes down to dust, I will kill you if I must. I will help you if I can. When it all comes down to dust, I will help you if I must. I will kill you if I can. And mercy on our uniform, man of peace or man of war. The peacock spreads his fan. Songs of Love and Hate, é o terceiro álbum do cantor e compositor canadiano. Produzido por Bob Johnston, foi lançado a 19 de março de 1971. O título do álbum é descritivo, delineando os seus temas principais, e contém mais um conjunto de composições muito conhecidas de Cohen, incluindo Joan of Arc, Avalanche, Love Calls You By Your Name e Famous Blue Raincoat. And the skylight is like skin for a drum I'll never mend. And all the rain falls down, amen, on the works of Last Year's Man. Sobre Last Year's Man, Leonard Cohen escreveu: não sei exatamente porquê, mas gosto desta canção. Costumava tocá-la numa guitarra mexicana de 12 cordas até ter destruído o instrumento, saltando para cima dele, num acesso de fúria impotente, em 1967. A canção tinha demasiados versos e demorei cerca de 5 anos a escolher os certos. That her name was Joan of Arc. I was in that army. Yes, I stayed a little while. I want to thank you, Joan of Arc, for treating me so well. And though I wear a uniform, I was not born to fight. All these wounded boys you lie beside. Good night, my friends, good night. I came upon a wedding that old families had contrived. Bethlehem, the bridegroom, Babylon, the bride. Great Babylon was naked, oh, she stood there trembling for me. Bethlehem inflamed us both like the shy one at some orgy. And when we fell together, all our flesh was like a veil that I had to draw aside to see the serpent eat its tail. Some women wait for Jesus, and some women wait for Cain. So I hang upon my altar, and I hoist my axe again. And I take the one who finds me back to where it all began. Jesus was the honeymoon, and Cain was just the man. And we read from pleasant Bibles that are bound in blood and skin. But the wilderness is gathering all its children back again. The rain falls down on last year's man. An hour has gone by and he has not moved his hand. But everything will happen if he only gives the word. The lovers will rise up

I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here, for Jane or for me, well, your enemy is sleeping and his woman is free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there. A capa do álbum é uma fotografia de Cohen em preto e branco, na qual ele está a sorrir, como se fosse o sábio que tivesse enlouquecido, como um homem que sabe demasiado para poder voltar a ser normal, comum. A parte de trás do álbum não tem lista de faixas. Em vez disso, tem um pequeno poema de Cohen intitulado They Locked Up a Man. They locked up a man who wanted to rule the world. The fools. They locked up the wrong man. Sincerely, L. Cohen. Cohen acaba aqui a sua trilogia musical inaugural e, se o seu primeiro e segundo álbum tinham fortes e óbvios rasgos de luminosidade, Songs of Love and Hate é, sem sombra de dúvida, a obra mais negra, mística e devastadora que Cohen ofereceu ao mundo. Quando foi lançado, um crítico disse: Songs of Love and Hate deveria ser vendido juntamente com uma lâmina para os ouvintes poderem cortar os pulsos. Apesar de repleto de paisagens negras, a luz própria deste álbum, se bem que aparentemente difusa, quando brilha, quando passa por uma fissura, consegue fazê-lo de forma mais intensa que qualquer outra obra sua. Shall I say, is calling? And who, in her lonely slip, who by barbiturate? Who in these realms of love? Who by something blunt? Who by avalanche? New Skin for the Old Ceremony é o seu quarto álbum, datado de 1974. Nele começa a afastar-se do som mais crudo dos seus primos. Violas, banjos, guitarras, bandolins, percussão, trombones e outros instrumentos deram ao álbum um som mais orquestral. O tema Chelsea Hotel No. 2 refere-se a um encontro sexual no Chelsea Hotel, provavelmente o mais famoso hotel boêmio de Nova York. Por alguns anos, quando tocava esta canção ao vivo, Cohen contava a história que esteve na sua origem e tornou claro que a pessoa sobre quem cantava era a famosa Janis Joplin. Leonard Cohen deu entrada no Chelsea Hotel, assim como Janis Joplin, enquanto gravava o seu segundo álbum. Uma noite, quando Cohen voltava do Bronco Burger e Janis do Studio E, acabaram por partilhar um elevador na ida para os quartos e depois a própria cama. Anos mais tarde, imortalizou a experiência sexual, primeiro com o Chelsea Hotel No. 1, que tocava em público, mas que nunca foi gravada, e depois no Chelsea Hotel No. 2. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed, while the limousines wait in the street. Those were the reason, that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love. For the workers in song, probably still is for those of them. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just got a way I never once heard you say. I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often. Em 1978, publicou novamente um livro de poesia, o que não acontecia há muitos anos, chamado Death of a Ladies' Man, e lançou um ano depois um álbum com o mesmo nome. Até 1984, não publicou mais nenhum livro de poemas, mas quando, nesse ano, editou Book of Mercy, ganhou o Prémio de Literatura de Poesia da Associação de Autores Canadianos. O livro contém 50 salmos, influenciado pela Bíblia Judaica e por textos do budismo Zen. Em 1993, depois de 10 anos de atrasos, correções e modificações, Book of Longing. O Book of Longing inclui 167 poemas inéditos e desenhos, sendo dedicado ao poeta romeno naturalizado canadiano Irving Layton. A maior parte destes textos foram escritos no Centro Zen, em Mount Baldy, na Califórnia, onde viveu de 1994 a 1999, e na Índia, que regularmente visitava no final da década de 1950. Like yours in years of men to come. I'll never see the dawns again. Death of a Ladies' Man é o seu quinto álbum, produzido por Phil Spector. Inclui diversas partes instrumentais. Spector usou três estúdios para gravar o álbum. Havia imensas armas e álcool no estúdio, uma atmosfera um pouco perigosa. Ele tinha guarda-costas que estavam bastante armados. Quando trabalhei sozinho com ele, foi bastante bom. Mas quanto mais pessoas entravam na sala, mais selvático ficava Spector. Este álbum gerou muita confusão e críticas negativas. A revista Rolling Stone disse que era um pesadelo e que a maior parte do álbum é o exibicionista mais extrovertido do mundo a produzir e a fazer arranjos musicais para o introvertido mais fatalista do mundo. Of his high religious mood. She said, I'll make a place between my legs. I'll show you solitude. He offered her an orgy.

like our visit to the moon or to that other star. I guess you go for nothing. Recent Songs é o sexto álbum de Cohen, lançado em 1979. Produzido por Cohen e Henry Lowy, foi o seu regresso à música folk acústica depois da sua experiência não muito recomendável com Phil Spector no álbum Dead of a Ladies Man. Recent Songs é um álbum que incorpora jazz e influências orientais. Depois de ter recebido as piores críticas da sua carreira com o álbum Dead of a Ladies Man, o cantor decidiu produzir o seu álbum seguinte com a ajuda de Henry Lowy, colaborador regular de Joni Mitchell. O álbum inclui um violinista cigano, Rafi Hakon Pyar, um alaudista arménio, John Bilesikian, e até uma banda de mariachis mexicanos. Now the swan, it floated on the English River. Ah, the rose of high romance, it opened wide. A suntan woman yawned me through the summer, and the judges watched us from the other side. I told my mother, mother, I must leave you. Preserve my room, but do not shed a tear. Should rumor of a shabby ending reach you, it was half my fault and half the atmosphere. But the road I sicken with a scarlet fever, and the swan I tempted with a sense of shame. She said at last I was her finest lover, and if she withered, I would be to blame. The judges said you missed it by a fraction. Rise up and brace your troops for the attack. Ah, the dreamers ride against the men of action. Oh, see the men of action falling back. But I lingered on her thighs a fatal moment. I kissed her lips as though I thirsted still. Soldiers that they had been deserted from above. So on battlefields from here to Barcelona, I'm listed with the enemies of love. Said I must be leaving. some wire through that rose and wind the swan. So daily I renew my idle duty. I touch her here and there. I know my place. I kiss her open mouth and I praise her beauty. And people call me traitor to my face. Talk a little about the gypsy's wife. The gypsy's wife was one of the last and swiftest songs I've written. I started it in Los Angeles around the time I began recording, which was last March or April, and the song was ready in about 3 months. And of course my own marriage was breaking up at the time, and in a sense it was written for my gypsy wife, in other words, the wife that was wandering away. In another way it's just a song about the way men and women have lost one another, that men and women have wandered away from each other and have become gypsies to each other. And the last verse says, she's dancing with on the threshing floor. There is no man or woman you can touch, but you who come between them will be judged. In other words, even though we are in the midst of some kind of psychic catastrophe, it's not an invitation to take advantage of it. And that's mostly what the song is about. And I said, where is my gypsy wife tonight? Ah, the silver knives are flashing in a tired old cafe. A ghost climbs on the table in her tattered pride. Is alive, your body is away. I raise my arms against it all. I catch the bride's bouquet. So where is my gypsy wife tonight? My gypsy wife died. Slowly I married her, slowly and bitterly married her love, married her body in boredom and joy. Slowly I came to her, slow and resentfully came to her bed, came to her table in hunger and habit, came to be fed. Slowly I married her, sanctioned by none, with nobody's blessings, in nobody's name, amid general warnings, amid general scorn, came to her fragrance, my nostrils wide, came to her greed with seed for a child. Years in the coming, and years in retreat. Slowly I married her, slowly I kneeled, and now we are wounded so deep and so well that no one can hurt us except death itself. And all through death's dream, I move with her lips. The dream is a night, but eternal the kiss. And slowly I come to her. Slowly we shed the clothes of our doubting. And slowly we wed. These are the final days. This is the darkness, this is the flood. And there is no man or woman you can touch. Ah, but you who come between them, you will be judged. Various Positions foi seu sétimo álbum, lançado em 1984. Marcou não só o seu regresso aos sons modernos, com um imenso trabalho de suporte vocal, tal como havia sucedido no seu álbum anterior. Jennifer Warnes contribuiu imenso para este álbum, tendo, portanto, tanto crédito como vocalista em todas as faixas quanto Leonard Cohen. Depois de gravar Recent Songs, Cohen não gravou mais nada em 5 anos e não publicou nenhum livro até 1984, ano do lançamento do seu livro, Book of Mercy. Complain, complain, that's all you've done ever since we lost. If it's not the crucifixion, then it's the Holocaust. May Christ have mercy on your soul for making such a joke. Amid these hearts that burn like coal and the flesh that rose like smoke. I know that you have suffered, lad, but suffered this a while. Whatever makes a soldier sad will make a killer smile. I'm meeting Captain, I've got to go. There's blood upon your hand. But tell me, Captain, if you know of a decent place to stand. There is no decent place to stand in a massacre. But if a woman take your hand, then go and stand with her. I left a wife in Tennessee and a baby in Saigon. I risk my life, but not to hear some country western song. Ah, but if you cannot raise your love to a very high degree, then you're just the man I've been thinking of. So come and stand with me. Your standing days are done, I cried, you'll rally me no more. I don't even know what side we fought on or what for. I'm on the side that's always lost against the side of heaven. I'm on the side of snake eyes, tossed against the side of seven. And I've read the Bill of Human Rights, and some of it was true. But there wasn't any pensei que fosse por causa dos 50 mil cigarros e de várias piscinas de whisky que a minha voz ganhou um tom tão grande, mas desisti de fumar há alguns anos, mas ela continuou a ficar cada vez mais profunda. O uso do sintetizador e da nova voz de Cohen marcou o início de uma nova era no estilo e som das suas composições. Anthony Reynolds ficou surpreendido. Em vez de me apresentar as suas novas canções exclusivamente numa guitarra espanhola, como era normal, Cohen usou o seu teclado da Casio. Este teclado foi uma grande descoberta para ele, pois estas máquinas permitem comprimir um simples botão e ter toda uma banda a tocar. E foi assim que surgiu Dance Me to the End of Love. Oh, till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand. Apesar de estar estruturada como uma canção de amor, foi inspirada no Holocausto. Numa entrevista, Cohen disse em Bolsonaro: é curiosa a forma como as canções começam, porque a origem de uma canção, de cada canção, tem uma espécie de grão ou semente que alguém te entrega ou o mundo te entrega, e é por isso que o processo de composição é tão misterioso. Esta canção veio de ter lido, nos campos de concentração nazis, ao lado dos crematórios, um quarteto de cordas era incitado a tocar enquanto o horror se processava. Tocavam música clássica enquanto os seus companheiros presos estavam a ser mortos e queimados. Assim, nesta música ao verso, Dance Me to Your Beauty with a Burning Violin, significa a beleza de ser a consumação da vida, o final desta existência e o elemento passional dessa consumação. É a mesma linguagem usada para nos rendermos a quem amamos. Com as palavras certas e uma melodia romântica, esta música tornou-se popular como música de casamento. Aleluia demorou 5 anos a escrever. Juntamente com Suzanne, para muitos, Aleluia é a mais famosa canção de Cohen. Os leitores da Rolling Stone voltaram Aleluia como a melhor canção de Leonard Cohen de todos os tempos. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Sutra, mas o que ele quis realçar com este álbum foi a exploração de como as coisas operam, as máquinas dos sentimentos, como o coração se manifesta e o que é o amor. As músicas do álbum tomam uma grande variedade de posições. A música Aleluia contém múltiplas posições. É uma canção sobre as razões dos escritores para atrair mulheres, para agradar a Deus, e sobre os mecanismos da escrita de uma música, sobre o poder de uma palavra e da palavra, sobre querer sexo e sobre a guerra dos sexos. É também uma música sobre a total rendição e a total afirmação. Como Cohen explicou, este mundo está cheio de conflitos e coisas que não se podem reconciliar, mas há momentos em que podemos tentar transcender o sistema dualístico e reconciliar e abraçar toda a confusão. I'm Your Man é o seu 8º álbum, lançado em 1988. Esta edição assinalou o seu passo por uma música mais moderna. Vendeu mais que todos os seus álbuns anteriores. O álbum foi um sucesso, o seu maior desde os anos 70 e o maior da América desde a sua estreia musical. Este álbum reorientou Leonard Cohen de poeta negro e torturado a cantor oficialmente cool. Pela primeira vez, em alguns anos, o mundo voltava a reconhecê-lo. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want to drive, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd clog your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. To sleep a moment on the road, I will steal for you. And if you want to work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only want to walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want another. O álbum começa com a faixa First We Take Manhattan, envolvendo ideias políticas, especialmente do extremismo. 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Just my wind. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Take Berlin. Ain't No Cure for Love, uma balada sobre amor, sexo e Deus, que foi inspirada em testemunhos da epidemia da SIDA, estava embutida com a visão de Leonard Cohen sobre o amor. Era uma ferida mortal, que nenhum homem pode evitar, tanto como Jesus não pôde evitar a cruz. It's written there in blood. I even heard the angel declare it from above. There ain't no cure, there ain't no cure, there ain't no cure for love. Sky, the holy books open wide. The doctors working day and night, but they'll never ever find that cure. That cure for love. Everybody Knows é conhecida pelo seu tom sombrio e pela repetição do título do início da maior parte dos versos. A letra tem referência à SIDA, a problemas sociais, amorosos e religiosos. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. That you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. Originalmente lançado em 1986 como um tributo a Frederico Garcia Lorca, a canção aparece neste álbum rearranjada com um violino e um dueto vocal com Jennifer Warnes. A letra é a tradução de um poema de Garcia Lorca, Pequeño Vals Viene. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine, in the cave at the tip of the lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, aye, aye, aye. Take this waltz, take this waltz, with its I'll never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna. I'll be wearing a river's disguise, the hyacinth of wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, oh my love, take this waltz, take take this waltz. It's yours now, it's all that there is. Lançado em 1992 e quase com a duração de uma hora, The Future foi o mais longo álbum de Leonard Cohen, contendo 9 canções, 7 delas originais, uma co-escrita e outra instrumental. Tendo em muitos temas o uso de synth-pop, em que o sintetizador é um instrumento predominante. O tema The Future, que tem o mesmo nome que o álbum, aplica um groove de dança pop e de sintetizadores a um texto crítico e sem esperança. Cohen enumera alguns pecados do Ocidente: crack, aborto, sexo anal, Hiroshima. Code. on the roof, hand awake, man dancing. You'll see a woman hanging upside down, her features covered by her fallen gown, and all the lousy little poets coming round, trying to sound like Charlie Manson. Yeah, the white man dancing. Closing Time também sofreu várias mudanças e acabou por ser não só um grande êxito no Canadá, como também lhe deu o prémio de vocalista masculino do ano em 1992. Closing time. a voice that sounds like God to me, declaring, declaring, declaring, declaring that your body's really you. I loved you when our love was blessed, and I love you now. There's nothing left but sorrow when a sinner will die. And I missed you since a place got wrecked, and I just don't care what happens next. Looks like freedom, but it feels like death. It's something in between. I guess it's closing time. Yeah, I missed you since our place got wrecked by the winds of change and the weeds of sex. And it looks like freedom, but it feels like death. It's something in between. I guess it's closing time. But there's nothing really happening, and the place is dead as heaven on a Saturday night. And my very close companion gets me fumbling, gets me laughing. She's 100, but she's wearing something tight. And I lift my glass to the awful truth, which can't reveal to the ears of you, except to say it isn't worth a dime. And the whole damn place goes crazy twice, and it's once for the devil and it's once for Christ. By the Boston light, these dizzy heights were busted in the blinding lights of closing time. The whole damn place goes crazy twice, and it's once for the devil and it's once for Christ. But the Boston light, these dizzy heights were busted in the blinding lights. In the blinding lights of closing time. Closing time. Oh, the women tear their blouses off, and the men they dance on the polka dots. It's closing time. And it's partly found, and it's partly lost, and it's hell to pay when the fiddler stops. It's closing time. I swear it happened just like this, a silent crowd of hungry kids. It's closing time, closing time, closing time, closing time. The gates are lonely, biting inch. I can't see much has happened since, but closing time, closing time, closing time. I loved you when our love was blessed. I love you now, there's nothing left but closing time. No outono de 1998, Leonard estava a viver num mestre budista há 5 anos. Joshu Sasaki é um mestre budista japonês. Quando viu a cerimónia do mestre budista, Leonard Cohen ficou fascinado, particularmente com os 10 mandamentos do budismo e de como Joshu ignorava o mandamento em que proibiu o uso de drogas e álcool, tomando uma elevada quantidade dessas substâncias. You win a while, and then it's done. Your little winning streak, and summer now to deal with your invincible defeat. You live your life as if it's real. A thousand kisses deep. kisses deep, confined to sex, we pressed against the limits of the sea. Em 2001 foi lançado o álbum 10 New Songs, feito em parceria com a cantora, compositora e produtora Sharon Robinson. A voz de Leonard Cohen neste álbum ficou muito diferente, com um tom suave e seco que se desenrola como fumo sobre temas translúcidos, esqueléticos e cheios de alma com teclado digital. I saw you this morning, you were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the path. And I miss you so much, there's no one insane. And we're still making love secret. makes you wanna cry. Nobody cares if the people live or die. And the dealer wants you thinking that it's either black or white. Os seus amigos chamaram Book of Prolonging. Este foi o seu primeiro livro em 22 anos e foi publicado em 2006. O livro contém tantos desenhos como poemas, entre os quais rabiscos de mãos, mulheres e muitos autorretratos com várias expressões faciais. Dear Heather é o seu 11º álbum, lançado em 2004. O que distingue Dear Heather dos seus primeiros álbuns é a modéstia gentil com que lida com os grandes temas como amor, morte, vida, fé e loucura. Havia simplicidade em vez de grandiosidade. Please walk. says words so beautifully that if he only speaks their name, women give themselves to him. If I am dumb beside your body while silence blossoms like tumors on our lips, it is because I hear a man climb the stairs and clear his throat outside our door. Because of a few songs wherein I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind to my old age. They make a secret place in their busy lives, and they take me there. They become aos 72 anos levemente. Mesmo assim, notou algumas mudanças. Tais como: perdeu a sua capacidade para suportar o álcool, bem como o gosto pelo tabaco. A sua voz era mais profunda, como cabedal velho, suave e gasto. Um pouco rachado em alguns sítios, mas maleável, mantendo-se suspensa entre a palavra e a canção. Old Ideas e Popular Problems foram os seus dois últimos álbuns, respectivamente 2012 e 2014. The treaty signed, I was not caught across the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The stories told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind. The war was lost. The treaty signed. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. Salam, salam, salam. Your victory was so complete. Some among you thought to keep a record of our little lives. The clothes we wore, our spoons, our knives. The games of luck our soldiers played. The stones we cut, the songs we made, our law of peace, which understands a husband leads, a wife commands, and all of this, expressions of the sweet. we had names more intimate, names so deep and names so true. They're blood to me, they're dust to you. There is no need that this survive. This truth that lives and truth that dies. Never mind, never mind. I live the life I live blind. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. Going home sometime tomorrow. Going home to where it's programa teve a locução de Bruno Lírio e Mafalda Lopes. Realização de Inês Martins. Ladies and gentlemen, Mr. Leonard Cohen. I love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit.